esse som da sirene me faz lembrar daquele dia lá, onde que por instinto não quis, mas fiz muita gente chorar, muita gente gritando em volta na revolta, pedindo justiça divina e a família dizendo: e agora? Os homens de farda me levam com carro possante, a milhares chegam em seu destino e num instante abrem a porta, me tiram, me levam pra dentro, então um outro funcionário me apaga e já não me lembro. Só lembro que estou só, num mundo paralelo. De lá pra cá me sinto cada vez pior, não nego. Minha vida tá marcada por todos pra sempre, e essa marca diz que não posso ser feliz novamente. Me sinto desprezado, às vezes me acho monstro, mas são consequências da atitude do passado e pronto. Emprego nunca mais, casamento jamais mais. Me arrepender do que eu fiz, não tô em paz. São marcas da vida que causam dor. Todos me olham, ninguém me notou. Eu não ligo o que pensam de mim. São apenas cicatrizes. São marcas da vida que causam dor. Todos me olham, ninguém me notou. Eu não ligo o que pensam de mim. São apenas cicatrizes. Nós recebemos uma chamada de uma ocorrência tensa, nada facilitada. Preparamos a viatura, partimos pro local. Chegando lá nos deparamos com incêndio descomunal. O fogo tinha propagado, o povo todo preocupado. Isolamos toda a área, mas já tava tomado. E de repente sai de lá um menino gritando, protegendo os seus irmãos, o de 3 e o de 5 anos. Foi incrível, seus irmãos sem nenhum dano físico. Que coragem do mais velho, que atitude plausível. Foi um milagre, pois nem eu mesmo acreditava, sabe? Num acidente grave desses ninguém se salva, e a preocupação depois era só com o mais velho. Que dó, sua situação dos 3 foi a pior. E queimadura de 70% do corpo. Chegamos no pronto-socorro com ele quase morto. Ouço marcas da vida que causam dor. Todos me olham, ninguém me notou. Eu não ligo o que pensam de mim. São apenas cicatrizes. Ouço marcas da vida que causam dor. Todos me olham, ninguém me notou. Eu não ligo o que pensam de mim. São apenas cicatrizes. E a bicha, aquele lá. E desde então me sinto culpada, foi rapidão. Comprar pão, tanto preocupada, apressada. Então voltei, vi, mas não acreditei. Meus filhos já não estavam mais do jeito que eu deixei. Não consegui entrar, o fogo consumia tudo. Na calçada puxei a fé que tenho no Salvador do mundo. E como mágica tive uma visão tão linda. Meu mais velho salvando toda a minha família. Tudo que eu tinha, que eu tenho, são meus diamantes. E pra mim o mais velho é mais bonito agora do que antes. Sua cicatriz que toma toda parte do seu rosto hoje é marca do livramento, que não foi pouco. Pessoas olham na rua, ignoram sem saber a história de um jovem mais forte que uns heróis da TV. Não julgue sem conhecer, foi com ele, mas pense, poderia ser você. Ouço marcas da vida que causam dor. Todos me olham, ninguém me notou. Eu não ligo o que pensam de mim. São apenas cicatrizes. Ouço marcas da vida que causam dor. Todos me olham, ninguém me notou. Eu não ligo o que pensam de mim. São apenas cicatrizes. Apenas cicatrizes, marcas da vida que causam dor. Todos me olham, ninguém me notou. Eu nem ligo o que pensam de mim. São apenas cicatrizes.